Dojo, T-35, seara, poate pe aeroplan. T-35-20, aliai decola pista 1-0, vento 290 graus, 029. Deve aliai decola pista 1-0, T-35-20, confirma o vento? 290 graus, 029. 290, 029. Gol 987 para o táxi, 139 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com 5. 139, confins, 4 horas, está autorizado táxi, sua direita, via Índia, Alfa, no ponto de espera, pistão no 0, reporte, pronto, ajuste no 0, no 5. Gol 987. Índia, Alfa, 1015, ajuste, reporte, ponto de espera, pronto, gol 987. Tango, Oscar-Papa, Juliette, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288, Oscar-Papa, Juliette. 260-288, Oscar-Papa, Juliette. Espera pronto no 0, boa noite no 7. Boa noite no 7, cruzado ali e manter a cabeceira no 0. Ali manteu no 0, boa noite no 7. Tan 3520, decolar 254, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Tan 3520. Bom dia, Tan 3520, contato radar, submanter o nível 190, manter o perfil da saída pública. Desce na pista da ponta, 190, tá? 3520. Boa noite, no 7, utilizado colada pista 1-0, vento calmo, ajuste 1015. Devido a colada 5-0, 1-0 no 5 ajuste, boa noite no 7. Autorizado, Webjet Juliette 11, reporte para ingresso, pátio principal. Webjet, Whisky Juliette, Oscar. Sente, Webjet Whisky Juliette Oscar, reporte para ingresso, pátio principal. Afirma, repórteres. 1817, decolado 56, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 17, bom dia. Controle Salvador, boa noite, 17, decolado da EL, na sua escuta. 817, contato radar, sub manter o nível 360, voe da EL. 360 da EL, boa noite, 17. Mantenha o nível de voo 320. Salve restrito nível 320, voo 897. Está autorizado o Webjet Whisky Juliet Oscar, reporte ao término do reboque. Rodrigo Rusk, Juliette Lima. Siga o Whisky Juliette Lima. Telefone é bom, do pátio 3. Para posição 4 do pátio 1. Confirma a indicativa para Batango, Whisky Juliette Lima? É, Whisky Juliette Lima. Utilização de airbox para posição 4 do pátio 1. Sim, está autorizado o Whisky Juliette Lima, reporte para o ingresso do pátio principal. Seguinte. Graças, bom dia. Juliette Lima, solicitando ingresso para Porte 4, Pátio 1. Autorizado, Whisky Juliette Lima, reporte o término reboque. Lima. Excelente, grato, bom dia.